Você está ouvindo o Nerdcast. Aqui é Alexandre Antônio Jovem Nerd e eu pedi demissão em 2008. Eu sou o Jurandir Filho e eu adoro água, meu Deus do céu. Água é bom demais. Eu sou Maurício Saldanha e cubro tatuagens com outras tatuagens. Aqui é a Azaghal, o anão, e fui eu que dei a dica pro Maurício. Ah, olha só que divertido, ao vivo, Nerdcast e Rapadura Cast juntos. Juntinhos, coladinhos. Não, nem tão colado, porque o Jurandir já vem de muito calor, de Fortaleza, né? Então aqui exatamente. Exato, então nós estamos aqui juntos e vamos falar sobre retrospectiva, né? Vamos dar aí os fatos, o melhor e o pior que aconteceu no mundo. O que aconteceu de bom, de ruim, de tudo, no cinema, tecnologia. Eu tô apresentando pela lista. Ah, não, tá certo. Mas é isso mesmo, porque esse é um Nerdcast e um Rapaduracast, isso. Os dois em um. É, muito ou foda. Um em dois. Eu não entendi até agora como é que é isso. Explica alguém. É o seguinte, é um episódio integrado. Você vai ouvir um pedaço aqui no Nerdcast e você vai ouvir o outro pedaço lá no RapaduraCast. Por exemplo, cinema. A gente vai falar de cinema lá no RapaduraCast. Mas é o mesmo episódio, né? Isso que é legal. Trataremos de certos temas de 2008 aqui e outros você vai ter que ouvir lá. É obrigatório. Tem que ouvir. Senão fica sem fim. É. Ou sem começo. E você... Vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para a primeira leitura de e-mails e caneladas de 2009. Bem, esse é o Nerdcast especial que você falou tanto, né? Especialíssimo. Que é revolucionar. É uma revolução, de certa forma. Not so much. Tem um plus, pequeno plus, um presente de início de ano, podemos Sim. dizer assim. O nosso querido amigo Gaveta, ele editou um videozinho, um pequeno teaser, Sim. com a gravação desse programa, né, que nós filmamos. Sim. Os rapaduras vieram a Curicica e aí gravamos os videozinhos só pra vocês verem, tirarem a curiosidade, Isso, como é que é. Tem... Brinde. Exato. Né? Então, se você tá ouvindo esse Nerdcast através de algum amigo, feed ou qualquer coisa, vá lá no jovemnerd.com.br, vá ver esse post, ou então vá no nosso canal do YouTube, /Jovem Nerd. Isso. É muito legal, veja esse videozinho. 2008 foi um ano realmente foda pro Jovem foi. Nerd. Foi. Nossa. Puta. Né? E, assim, tudo que tinha pra dar certo, deu certo. Uh-huh. E as coisas que tinham que dar errado, deram errado. E vocês nunca souberam? Nunca. Mas o site cresceu muitíssimo, a empresa, a loja, o Nerdcast, Sim. os contatos, as amizades, as inimizades, tudo foi, né, absurdamente potencializado, né? Esse ano foi um ano de prêmios, foi um ano de vários contatos, de uma mega networking. Conhecemos pessoas muito legais e agradecemos muito ao apoio que essas pessoas deram ao Jovem Nerd 2008. É maneiro ver que a gente atrai pessoas legais, assim, né? Que... Sim, sim, todos os nerds são legais. Ah, e assim, pessoas que ajudam a gente a crescer. Claro. Todos são importantes. Algo muito importante, o presente que nós recebemos no fim de ano. Caraca, Azaghal! Meu Deus! A nossa cabeça explodiu, tá todo mundo esperando, quase 300 comentários lá. Gilson Júnior mandou a animação Nerdcast ou anime. Na verdade, o nome é Fodástico Nerdcast. Sim, mas a gente coloca o nome que a gente quer. É exato, que é nosso. Cara, não tem o que dizer, cara. A é gente, fodástico. O nosso queixo caiu no chão. Quando a gente viu, a gente ficou maluco, cara. Porra! Vá lá no jovemnerd.com.br, vá ver esse post, ou então vá no nosso canal do YouTube. 2009, Azaghal, vai ser um ano muito mais fodástico. Sim, do a gente que 2008. Tá com milhares, centenas, dezenas, alguns projetos. Sério, cara, os projetos que a gente tem são mega boga de explodir a cabeça dos nerds, cara. A gente vai entrar com o pé na porta e tapa na cara em 2009. Vai ser foda. Só que a gente não pode falar, óbvio, né? Tem que ser segredo, que se não der certo, ninguém sabe o que é. É claro. E aí fica nos agradecimentos do final de ano. Mas nós estamos aí e o site vai continuar crescendo e revolucionando. Recadinho obrigatório em janeiro, Azaghal. Vamos dar uma pequena desacelerada no blog. Desacelerada? É, porque o blog não para, essa questão. Sim. Mas nós precisamos de algum tempo para resolver outras pendências. Sim, como sempre, né? Todo ano, em janeiro, dá uma pausa nas publicações do blog. Prestem atenção, significa atrações de humor. É, ou seja, não vai ter versão resumida. Resumidamente é isso. O Jovem Nerd News continua lá, os nossos editores continuam escravizados. Sim. Por nós. O Nerdcast continua toda sexta-feira, nós continuamos escravizados por nós. Exato. Vai ter, nessa semana agora, era a primeira semana de janeiro, teoricamente já não teria nada no blog, né? Vai ter um videozinho feito pelo Gaveta. Ah, sim. Um pequeno making off. Muito engraçado, um videozinho conosco. Sim. Não perca. E em fevereiro volta com tudo, com novíssimas atrações, coisas que vão explodir a cabeça de vocês. Então continuem ouvindo o Nerdcast toda sexta-feira tranquilamente. Acessem o Jovem Nerd News para saber as novidades. Exatamente. E esporadicamente a gente publica alguma coisa ou não. Nós separamos um e-mail gigante do Ivanildo Júnior, 28 anos, Olinda, Pernambuco. Parabéns, você teve o último e-mail de 2008 e o primeiro e-mail de 2009. Exatamente. A gente escolheu porque ele decidiu fazer um agradecimento individual aos E o que é muito bom, porque nós temos muito a agradecer aos nossos amigos. Sim, sim, que sim. A troco de nada, sim, nos ajudam e nos ajudaram a fazer o Nerdcast o que ele é. Exatamente. Então nós vamos ler o e-mail dele como uma parte desse todo agradecimento. Exatamente. Entendeu? Olha só, ele fala aqui, ó. Não poderia encerrar o ano de forma mais agradável do que agradecendo a todos pelo podcast. Espero que quem receber esse e-mail transmita para os demais. Aqui, estamos transmitindo para todos. É pouca coisa, mas é sincera como poucas mensagens que escrevi na vida. Vamos lá. Olha lá. Ao Carlos Volto. Oh. O Caquinho. Pelos episódios em que repetia sempre que os outros participantes diziam. Pelos comentários sobre quadrinhos. Por ter sido identificado como nerd bêbado numa festa na sessão de e-mails. E pela risada inconfundível. Ah. Posta até como easter egg nos episódios. Todos. Obrigado. Ah, muito bem. Ao Blue Hand, minha gratidão por ter sido responsável pelas aulas de história. Os Nerdcasts históricos contando com a sua participação me foram muito úteis. Até para adquirir conhecimentos que não tive acesso. Ah, também por ensinar outro idioma. Sério. Sério agora, o grau de conhecimento deste homem é absurdo. Você, com certeza, é meu ídolo, cara. Senhor K ou Ivan. Ivan. Tarde demais, já me espelhei em você. Te admiro de verdade, somos até parecidos. Oh. Olha só. Também já me inspirei em Morpheus de Matrix. Apesar de que você não tenha gostado de Olinda, também tenho ressalvas sobre a superlotação das ladeiras da minha cidade. Gostaria muito de convidá-lo para vir para aqui em uma época diferente do ano do que o carnaval. Ah. Mas infelizmente não posso pagar a passagem de avião. Ou menos a cachaça eu pago. Ai. Afonso 3D, maluco, sério, eu adoro suas participações no Nerdcast. Se você frequentasse mais, mudaria o nome do podcast para Crazycast. Mas adoro ouvir suas teorias, algumas até me fizeram parar pra pensar. Sua participação bêbado naquele episódio foi excelente, ele não lembrava que ele tinha gravado aquilo. O relato de sua temporada na prisão foi inesquecível. Que pariu, cara, que coisa que horrível. Exemplo. Gosto muito dos episódios com você e quero ouvir mais deles em 2009. Tucano ou Abutre? Ouvir suas histórias de bêbado me fazem sentir mais normal. Olha só. Ah, e não me irrito com tanta facilidade, ou pelo menos não explodo com tanta frequência. Mas tenho que confessar que muito do que você fala sobre bebida e sobre as coisas irritantes, concordo 100%. Tá bom. Adoro os testemunhos de vida e das experiências que você compartilha. E espero ouvir mais causos ocultos nas mangas no ano que vem. Vince Glotto Eduardo Spohr, a batalha do apocalipse. Seus estudos literários para composição e estruturação de textos me inspiram a escrever. Conto com sua experiência e sucesso para me inspirar. Em relação aos comentários no programa, você junto com o Blue Hand dão um tom sério à base de informações que os episódios necessitam. Não que os outros não entendam do assunto, é só que vocês falam de forma mais séria. Muito obrigado pela inspiração. A Azaghal tem uma nova missão em 2009, é, né? Que é fazer o Vice-Gloto rir no Nerdcast. Ele nunca riu. Você reparou? Nós não temos ri? Arquivos de áudio, né? Uhum. De risada de todo mundo que já participou. É. Menos do Vince Glotto. Mas ele gosta, ele acha graça. Ele ri pra dentro. Só que ele ri dentro. engraçado isso, cara. Menções honrosas ao amigo imaginário. Olha, lembraram. Oh. Guga. Guilherme Briggs. Oh, tá. Nosso amigo, tá. Né? Se tornou nosso amigo. Que virou. Coisa. Eu vou no Rio agora em janeiro e vou lá encontrar com o Guilherme Briggs. Que ótimo. Vendo ingressos pra isso. Azaghal, Guilherme Briggs numa só, porra. Ele diz aqui, Guilherme Briggs me fez ver filmes dublados novamente e gostei disso. Legal, legal. E JP. Nossa, JP. De volta pros States. Voltou. Voltou pra lá. Muito obrigado a todos vocês pela contribuição ao trabalho feito. Espero vê-los, ou na verdade ouvi-los, em 2009. Muito bom. A portuguesa, Azaghal. Me lembro de que quando comecei a ouvir os primeiros episódios, ficava rindo por minutos enquanto o episódio se encerrava com os anúncios dela. Quando cheguei nos episódios em que ela parou de encerrar, devo confessar que fiquei triste e pensava que a brincadeira tinha acabado. Ainda bem que logo depois começaram os episódios onde você aparecia integralmente. As reclamações sobre os micos, os pedidos para falar com sua voz normal em vez de sotaque sofrível... As travessuras na época de escola, a revelação de quem é a portuguesa. Tudo isso contribuiu para que os nerds do Brasil, eu incluso, adorassem a pessoa que você é. Muito obrigado por tudo mesmo. E espero ouvir mais as suas risadas no ano que vem. Ou neste ano. Dona Agatha. Olha só. Ou senhora jovem nerd. Ah, meu amor. Nunca mais diga que você é famosa na aba, meu amor. Tenho certeza de que você é tão querida quanto os principais podcasters do maior podcast do mundo. Olha só. Ouvindo o episódio sobre travessuras na época da escola, me senti exatamente como você. No meu tempo de escola, eu fui muito quietinho. Mas pelo menos vocês tiveram festas de play. Coisa que eu nunca tive. Meio deprê isso. Será que ele morou em casa? É. Casa não tem play. Há também o atendimento na Nerd Store. Olha, isso é importante. Que tive o prazer de comprar artigos na loja e ser muito bem atendido por você. Muito bom. Com o produto chegando em perfeito estado. Não posso lhe dar uma caixa de chocolate por e-mail, meu amor. Mas torço para que você possa gravar uma segunda parte de sua última participação no Nerdcast. Não, agora ela só vai gravar dessa forma. Ah, não tem como. Vocês não viram ela fazendo o bico de Botox. Caraca, ela aprendeu a fazer injeção de Botox só no lábio superior, sabe? É inacreditável, cara. Ao Dave Azaghal, o anão. Meus sinceros parabéns por ser o cara presença do programa. O Wolverine mais Conan dos nerds. Aprendi muito contigo. Mesmo as coisas mais simples, como nunca chegar no meio da festa e chegar sozinho pra ser notado por todos e valorizar a entrada. A escolher o curso de faculdade e beber outra coisa que não seja cerveja. Mas principalmente aprendi que um irmão pode surgir nas situações mais controversas. Não conseguiria ver como pessoas tão diferentes como você e o Jovem Nerd poderiam ser amigos. Mas vocês são bem mais que simples amigos, cara. Valorizo muito mais meus amigos diante desse exemplo. Muito obrigado por existir. Por existir. Porra. E tornar 2008 um ano extremamente divertido pra mim. Fazia tempo que eu não descobria uma personalidade tão forte. Enfim, um ídolo. Meu ídolo. Olha aí. Que assustador. E ao Alexandre, senhor jovem nerd Otone. Olha só. O que dizer, além de que se eu pudesse, ergueria uma estátua em sua homenagem. Que exagero. Talvez você já tenha ouvido isso antes, mas eu preciso dizer. Você me fez redescobrir como é bom ser nerd. Olha só. E afirmar meus gostos em público. Cuidado com isso. Gostos nerds. Ah, espero que sim. Você, através dessa criação, permitiu que todos nós conhecêssemos outros nerds, que pudéssemos utilizar camisas de Star Wars ou Jovem Nerd, sem medo de receber um olhar desconfiado. Sim. O orgulho nerd foi ressurgido graças, em parte, a vocês que participaram do programa. Sabe, hoje pela manhã pensava sobre o significado de ídolos. Ele vai viajar agora. Ah, vamos colocar uma música edificante aqui. Ah, né? Bora, bora, que preciso. O porquê de alguém, às vezes, usar uma camisa com um símbolo e não ter a menor noção do que aquilo significa. Um símbolo deveria significar alguma coisa, algo no que a pessoa acredita, alguma coisa que a inspire a ser melhor ou, ao menos, a buscar o seu ápice de personalidade. Oh? Você, sim, como o Dave, são os ícones que eu escolheria para me identificar, me inspirar e me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais autêntica. Olha só. Não faça isso. Suas histórias de vida me inspiram. Seus conselhos me fazem pensar. Sua nerdice contagia. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Que o site cresça cada vez mais e que o seu sucesso alcance dimensões maiores. Olha aí. Um grande abraço a todos vocês e espero acompanhar vocês aonde quer que vocês. Muito obrigado por essa mensagem bonita. Que disse tudo que a gente queria dizer. Exatamente. Sobre mim, principalmente. Vamos começar falando sobre internet e tecnologia em 2008? Pior. Uma parada que chamou atenção no mundo da internet em 2008. O quê? Cris Dias se mudou pra São Paulo. Ah, é, rapaz. Isso causa uma repercussão na internet. Ele leva a internet pra São Paulo. É, cara, ele tem uma maleta com a internet dentro dela. Exatamente, tá sinistro. Tivemos aí, né, o Colmeia produzindo vários videocasts de nossos amigos, né? Exatamente. Braincast, Omelete TV. Um abraço pro Forlani aí, um abraço. Exato, que estão muito maneiros, cada vez mais episódios. Agora em 2009, caindo dentro, se você não conhece, vai um jabazinho. Isso. Enxame.tv, é maneiro. E a qualidade HD, né? Sim, não é se você encontra aí, feito com celular. É isso? Vai tomar banho! Feito com celular, obrigado. Pra quem não conhece, o Maurício Saldanha tem também um mini, considerado um videocast? É um videocast. Como é que é o nome? Cabine mesmo? Celular. Cabine Celular. É muito bom, muito excelente. Bom. Que ele filma ele mesmo dizendo o que ele achou do filme no momento em que ele ainda tá no cinema. É novidade de 2008 isso, não é? É novidade de 2008. Então, foi maneiro isso. Ele pegou uma ideia que já existia, que era comentar o filme assim que se sai da sessão, só que fez isso literalmente, né, cara? Exato. Como é que é? Você já foi repreendido por estar se filmando no celular dentro do cinema, cara? N vezes. As pessoas acham que eu tô filmando o filme. Eu vou vender o filme, aliás, né? Essas histórias de tipo, eu fui pra estreia de High School Musical e a pessoa disse, não, é proibido, não vai filmar o filme. Eu filmo os créditos. Daí a mulher olha pra minha cara e fala, o que você quer filmar com crédito? Eu trabalho com a minha opinião, mas não entende, não adianta. Elas acham que eu vou vender na esquina o resultado da gravação. Mas você filma a sua cara, né? Você não filma... A minha cara. Cara, ou cinema. Somente a minha cara. E a pessoa não consegue compreender. Não, porque ela não acredita que alguém vai filmar sua cara. Devem falar muito isso no cinema. É. Não, eu tô só filmando a minha cara. Fala, boa, Magrão, mas não, passa o celular, não rolou. Mas o bacana é o nome, cabine celular. Cabine vem de cabine de imprensa, né, que são filmes que... Sim. Que ele assiste bem antes da estreia. E celular, cabine, porque... Cabine, normalmente, são filmes exibidos antes numa sala de merda. É. com duas, três, quatro pessoas apenas. E também tem aquelas cabines que são de filmes mais sérios, né? Sim. De moças competentes e trabalhadoras. E celular, por ser filmado com o celular, né? Usando a tecnologia ao favor do homem. Fica aí a dica para as empresas de celular. Exatamente. Por que não, né? Boa oportunidade de patrocinar a Parada Maneira. É verdade. Jabá! Tem uma coisa legal na internet esse ano que foi o prêmio podcast feito pelo Ed Silva. O prêmio podcast, ele fez uma coisa muito bacana, que ele conseguiu reunir todo mundo que faz podcast em um ambiente apenas. Sim. E fez com que esses podcasts se relacionassem. Então você vê por aí vários programas sobre temas variados, com podcast diferentes, uma relação bem bacana. Então meio que uniu o pessoal da podosfera aí, né? E o legal é que ele juntou uma porrada de podcasts, né, cara? Quase 200 podcasts. Quase 200. Eu não imaginava que tinha isso tudo no Brasil, né, cara? Pois é, pra você ver. E o bacana é que você vê podcast de religião, de política, sim, de jornalismo, de cinema. Não existe só o RapaduraCast, de humor e etc, entendeu? De tecnologia na internet, vemos o lançamento do browser do Google. Oh. Ah, é verdade, que não funciona direito, mas é ótimo. O Google Chrome. Pois é, a gente achou, primeiro, a gente achou foda porque ele tinha umas... Ele é bonito, né? O design é bonito. Tal, mas aí a gente viu que ele não funcionava direito com o WordPress pra publicar coisas. Ele é mega beta, né, cara? Exato, como tudo. O Google é... E aí a gente viu que a porra ocupa uma memória inacreditável. E não tem nada nele. Limpinho, vazio. Cadê as opções do Google? Aí eu aos poucos falo assim, vou usar o Firefox para fazer as atualizações, mas eu navego com o Google Chrome. Ah, falar em Firefox, teve aquela frescura do software mais baixado durante um dia, né? Que foi o Firefox 3, né? Sim. Todo mundo baixou, instalou, desinstalou, né? Exato. Bateu o recorde, ok. Muito obrigado. Eu voltei pro 2. Whatever. Agora cara. Tá em 2.8 e pouco. É, né? Porque tem bugs. Mas o próprio browser do Google aí, ele lançou com vários problemas e de tanto instante era atualizado, sim, era corrigido. Sim. Isso é que é bacana, né? É, eu ainda não testei de novo. Peguei aquela repulsa inicial, mas será que já tá? Na empolgação, né? Pô, o browser do Google. Exato. Eu vou baixar. Tá aí. Tomou. E tem um negócio muito legal que é os tabs ficarem lá em cima da janela. Não tem como errar, é só você jogar o mouse pra cima que você chega nos tabs, né? É, mas eu tinha um problema com isso. Porque eu deixo o meu Winamp always on top, lá em cima. Aí você tá ficando na frente do Winamp, atrás do Winamp. Compra um iPod. Yes, we can. Bill Gates, last full day. I'm gonna make this pencil disappear. That's what she said. Tivemos uma mega expansão do Twitter. Ah, é? Sim. Ah, tinha só um Elite agora, naquela época, né? Um Elite da... E agora todo mundo usa o Twitter. Agora todo mundo. Uma vez eu vi a galera na comunidade do Jovem Nerd, no Orkut, falando assim, Twitter, quem usa isso? Eu tenho vontade de perguntar, Orkut, quem usa isso, né? Porque... Mas o Twitter, ele tem usos diversos, né? Ou você fica de papo furado, dizendo, tô indo no banheiro, tô indo não sei o quê, vou cagar e whatever. Mas ele é muito útil, por exemplo. A gente, quando foi lançar a caneca do Nerdcast, a gente tirou umas fotos e ficou uma merda. Eu uso o Twitter como um classificado, né, cara? Eu lanço lá, preciso de um fotógrafo em Curitiba. Pronto, conseguimos, foi foda. Especializado em canecas, assim. O Twitter foi muito usado em congressos, em convenções. Mas teve várias paradas assim, vários eventos desse de blog camps e bar camps. E a galera vai atualizando o que tá vendo, botando no Twitter. O que tá sendo discutido, na verdade. Exato. Isso foi bem legal. A pessoa que não pode ir fica acompanhando pelo Twitter. Mas ninguém responde a pergunta que tem lá no Twitter, né? Que é o que você está fazendo agora, né? Ninguém diz, cara. É como o Orkut tem a quem você conhece. O Orkut tu passa mais tempo procurando gente que tu não conhece, pra ter mais gente do que só ter aqueles que tu conhece. Exato. I'm gonna make this pencil disappear. That's what she said. iPhone no Brasil 3G, certo? Caro da porra. Alguém comprou? Sempre tem uns malucos. Agora assim, virou, né, celular que... de mulher, né, cara? E também teve o Nokia 8 GB, né, o N95. Oh. E depois que eu vi o N97, eu também. Mas que estão vindo por aí, cara, são fodásticos. Da Nokia ou da Nokia, da Sony Ericsson, da HTC, Samsung, tem Samsung. Tá, quer dizer, então 2009 vai ser tudo touchscreen. Não sei se vai ser tudo, mas vai ter muita coisa touchscreen. Porque eu acho que não touchscreen é uma idiotice, já é ultrapassado. Por que não engordurar a tela com o dedo? É horrível isso, né, cara? Não, mas fica, tá bom. Fica limpando ele na calça, assim. Você vê assim, você vê as suas digitais aqui, né? O futuro são celulares touchscreen que não engorduram. Que usam a gordura como bateria. Yes, we can. Bill Gates, last full day. I'm gonna make this pencil disappear. That's what she said. O cinema 3D. Voltou, rapaz! Nada de máscara de álcool de papel do Fred. É aquele do Fred, azul e vermelho. Do Fred, né? Do Fred Gruger, né? Do Gruger. Gruger. Alta tecnologia, né? É praticamente um Ray-Ban. Sim, eu tenho um aqui, inclusive. É? É? Cara, quem é que malocou o óculos 3D, né? Você. Eu joguei de volta a cestinha. Na verdade, é o recurso agora não é só aquela aproximação, você praticamente participa do filme, né? É. O Maurício assistiu recentemente o show do U2 em 3D no cinema. Essa é uma turnê do U2 que foi filmada totalmente em terceira dimensão. Que foda, hein? Inclusive, fantástico. O show do Brasil foi filmado em 3D. Olha só, aquela menina que subiu, né? Ganhou um monte de Orkut lá. É, impressionante. Tu consegue ver as cabeças das pessoas na frente, do que seria na frente se eu estivesse na pista, vendo cabeças na minha frente, e agora eu vejo duas vezes cabeça. Vejo a cabeça da cabeça da cabeça. O 3D tem um objetivo claro, que é trazer as pessoas de volta pro cinema, né? Eles estão recriando o cinema, porque é que acabou com a pirataria, com o cinema caro e etc. Então é um atrativo que só tem lá. Só tem no cinema. Então, sim, exato. É verdade. Pra ver 3D tem que ir no cinema. E quem vai explodir isso é o próprio Avatar do James Cameron, o diretor do Titanic. Sim. O James Cameron, ele, a cada década, ele revoluciona de alguma forma. Exterminador, né, aí vem Titanic, que a galera vai matar. Diz que o Avatar vai ter alguma tecnologia nova que vai explodir a cabeça de todo mundo. Não é só 3D. Tem alguma sensação, né? Você tá sentado na poltrona e o personagem pega em você, imagina. Mas você tá sabendo alguma coisa além disso, de que é um filme 3D? Alguma coisa além? Tecnologia desenvolvida pela equipe do James Cameron já está sendo usada em vários filmes, entendeu? Uh-huh. Então ele já foi desenvolvido, que é a animação computadorizada, mais fiel à realidade, entendeu? Não aquela animação que você olha e você sabe que é 3D, entendeu? Sim, por acaso foi usada em... Ou não. Yes, we can. Bill Gates, last folder. I'm gonna make this pencil disappear. That's what she said. TV de alta definição chegou no Brasil. Chegou, ninguém e tem. Não valeu de nada, né? Porque o que acontece? É assim, a TV de alta definição, ela enche os seus olhos até que você liga ela na antena e é uma merda. Mas... Porque só serve pra ver o Rede TV em alta definição. Mas vem cá, mas a gente já viu coisas em alta definição e fica foda mesmo. Fica... Quando você tem, sei lá, um Xbox, um PlayStation 3, isso, um Blu-ray, ele é foda. Agora, se você bater o DVD comum numa TV High Definition, fica horrível. Ah, sim. Não, porque ele substitui os espaços em branco, entre aspas, por o que ele acha que deve ser. Em 2008, o Xbox do Jovem Nerd e o Xbox do Judão deram 3 red lights. Ah, que sim. Porra de videogame é esse? Você compra e ele... E ele... E oi, ele, vou ele morrer explode. Daqui a pouco. Era vida útil. Foi uma merda foda. Quase uma mosca, né? A mosca que tem 24 horas, né? O Xbox é a mosca. Olimpíadas esse ano, né? Olimpíadas. Brasil na média, né? Média baixa sempre. Tivemos a cantora Fake. Não é? A menininha? É, essa foi a Olimpíada da Manipulação, né? É. Claro. Os Estados Unidos não aceitou mais a contagem oficial de medalhas. Exato. Leva em conta só medalhas de ouro. Eles não, mas nós ganhamos tantas medalhas de prata. A quantidade de medalhas, né? Sim. Exato. Estamos em primeiro pela quantidade de medalhas. É um absurdo isso, porque, porra, se o cara tem 10 medalhas de ouro e o outro tem 10 medalhas de 11 medalhas de bronze, exatamente, como é que ele vai ser, né? Tá antes do outro, tem 10 de ouro. É muito estranho isso. Whatever. A menininha era muito feinha pra cantar, então escolheram uma bonitinha. Slot Mirim, é a do Goonies. Escolheram uma bonitinha, que todo mundo achou, ai, que fofinho. Ai, cuticute, canta bem, nunca é. É muda. É, Britney Spears tá aí, Madonna tá aí, é tudo fake. Tem alguém cantando por trás. O Mini Vanilla era fake, cara. É foda. Também sumiu a vara da Fabiana. É isso? Fabiana Moura. Ela fez a cirurgia lá. Sumiu, coitada, chorou. É, a saltadora brasileira tinha chance de medalha, né? É, exato, não. E aí teve aquelas piadinhas lá do Diego Hipólito, né? E ele que... Caiu ele de bunda. Que roubou a... Sacanagem, cara. Mas é engraçado, o Brasil ele tem histórico disso, né? De caras que estão dominando o esporte mundial acabam... amarelando nas... É, o que acontece? É situação, né? É situação, acontece, é competição e alguém tem que perder, alguém tem que ganhar, né? Pois mas por que as romenas, as eslavas lá sempre nunca erram? O tratamento escravo deles, né? Exato, o treinamento... se errar, morre, né, cara? Imagina o treinamento dos chineses. Porra, exatamente, né? E teve a história também que tinha várias ginastas e... que eram menores de idade que tinham cédulas de identidade falsas pra poder participar. Você ouviu isso, Maurício, na época? Não, eu sou totalmente alienado. Eu não sei não que não passou no cinema, mas não tá nem aí, né? Não sei de nada. Olimpíada, né? Onde foi isso? Bill Gates, last folder. I'm gonna make this pencil disappear. That's what she said. Obama eleito presidente do mundo. Quem diria, né? Primeiro presidente norte-americano. Você torceu? Não. Não? Whatever. porque é engraçado que o cara é presidente dos Estados Unidos, mas... teve festa no mundo todo, teve gente comemorando. É porque o mundo tá mergulhando change, numa crise foda. Uh-huh. E passou por 8 anos de merda por causa do presidente americano, que é que mais ou menos dita as regras do mundo. Uh-huh. E aí o mundo foi 8 anos de luta pelo petróleo. Uma exato, guerra fake, aquela história que todo mundo conhece. Qualquer um que fosse, seria sim, essa festa, eu acho. Sim, exato. Se fosse a Hillary, também seria. Acho que eles estão vibrando pela mudança do George Bush. Né? É, exatamente. Que tomou uma bela sapatada. É, mas... tomou não, né, cara? Porque ele desviou. Foi irado. Foi ninja, cara. O cara tava esperto, parabéns, cara. Porra, cara. O serviço secreto que não tava, né? É verdade. Adeus. É claro que o cara ser negro e falar bem pra... ser simpático, o cara vai na Oprah, dança na Oprah, que nem o Tom Cruise, todo mundo falando mal do Tom Cruise e o cara dançando lá. Não, mas o Obama é o cara que fala, tipo, se ele discursar sobre como pular de uma ponte é maneiro, você começa a pensar sobre isso. Com certeza. E é meio 24 horas também, né? O David Palmer. Ah, sim, isso foi maneiro. Foi a premonição em 2001, né? Aconteceu 24 Vamos horas. Vamos ver quando vai ser a próxima presidente. É. Vai ter presidente mulher nos Estados Unidos. Né? Olha que quando o David Palmer foi presidente dos Estados Unidos, estourou uma bomba nuclear lá, hein, cara. Yes, we can. Gates, last fold. I'm gonna make this pencil disappear. That's what she said. Como falamos, a crise financeira assolou em 2008. Em 2007, a gente estava bem pra caraca na Bovespa. Bolsa 70 mil pontos. Nunca foi tão bonito. Nunca foi tão fácil. Exato. Vou comprar 3 Xbox. Vou comer 10 McDonald's. Isso aí. Pois é, cara. E a hoje gente... em dia, a Bovespa é 30 e poucos mil pontos. Chorando. Pois é. Não. O divino tá passando a p*** em todo mundo. Ah, cara, impressionante. Nossas ações que compramos a R$37 e agora custa R$4,50, cara. Virou pó. A BMF, que era a promessa. Ó, eu falei pra todo mundo, cara, vende teu carro e compra tudo em... A galera do AdSense, né, que ganhava em dólar, o dólar baixou muito, a internet deve estar coçando o bolso agora, né? O AdSense foi uma parada que... Né, uma queda violenta. Uma queda, né, cara? Tinha gente que estava apostando tudo no AdSense, não dá pra apostar tudo nessas coisas, né? Acabou. Por que será que acabou? Porque as pessoas não clicam mais ou porque eles mudaram aquele negócio de não pode isso? Porque parece que é padrão de todo blog, de todo site agora. Você entra e tem o Google lá patrocinando. Sim, sim. Né? Então, eu acho que a fórmula já está muito batida, né? Você tem que inventar algo novo na publicidade e já está sendo feito, né? E olha que foi isso que deu o mega boom do Google, né, cara? É. Foi essa propaganda relevante, né, que eles... Mas eles estão fazendo o que diferente agora? Nada. Tá tudo igual, ele pede pra mãe clicar no banner, clica aí mãe, é todo dia no trabalho, namorada, vai no Cyber Café, coloca R$1 lá pra, só pra clicar. Coloca R$1 pra clicar e ganhar 60 centavos. Yes, we can. Bill Gates, last fold. I'm gonna make this pencil disappear. That's what she said. Descobriram água em Marte. Como eu te falei, eu acho que eu dormi o ano inteiro e acordei só nos créditos dos filmes que eu tava assistindo. Água em Marte, acho que nem no cinema, né? Eu lembro de algum filme de Água em Marte. Tem aquele filme do Schwarzenegger. O Vingador do Futuro. Vingador do Futuro tem Água em Marte. Os alienígenas, né? Já tá congelado. Planeta Vermelho, acho que não tem, né? Planeta Vermelho com Val Kilmer, acho que já não lembro se tem Água em Marte, mas enfim. Mas cientificamente, isso quer dizer alguma coisa, né? Isso tem, pode ter... sinais de vida, de tudo que tiver. Ele pode dizer alguma coisa ou não, né? Então, né, cara? Até provarem é tudo especulação. É, exato. Água em Marte. Água, tem água na minha casa também. Em Marte é... Se eu fosse escroto, eu ia falar que tem água na tua casa, mas não tem vida inteligente. Boa. Ainda bem que você não é escroto, né? Yes, we can. Bill Gates, last fold. I'm gonna make this pencil disappear. That's what she said. Brothers in Arms. Adorei. Azaghal. Joguei quase até o final. Isso é uma grande coisa, se tratando de Azaghal. Force Unleashed, achei divertido. Star Wars Force Unleashed, divertido. Bem divertido o jogo. Jogou, também não jogou até o final. Não, mas eu cheguei bem próximo e vi zerarem e relaxei. Tem um o que foi lançado agora, né, que é pela criadora do Counter-Strike, que é o Left 4 Dead, né? Dos zumbis. Imagina nós quatro, todos armados, andando por aí, matando zumbis. Pô, é demais. Que festa, que folia. Folia. Não, e o bom é que é toda a relação online com o microfone. Tem um zumbi em cima de ti. Ele atira dele na minha frente, atira. Ah, que maneiro. Me salva aqui, o cara tá caído no chão. Você coloca medicamento nele pra ele levantar e tudo. Não, e quando você joga com dois times, também tem o modo multiplayer que você joga com um time de sobreviventes e um time de zumbis. Imagina aí. E a maneira é que o zumbi, quando mata, né, ele volta. Então o objetivo não é matar todos os zumbis, e sim sobreviver por sei lá por quanto tempo. Porque não, é non-stop, não acaba. Então quem sobreviver por mais tempo lá. E quando você mata alguém do outro time, a pessoa e morre vira mesmo. Zumbi? O sobrevivente morre mesmo. Devia virar zumbi. Aí ia ser maneiro. Aí ia ser essa maneiro. Essa teoria de novo, né? Boa. Mortal Kombat versus DC. Foi muito falado. Censurado. Ah, é legal o jogo. Foi censurado, né? Porque vai arrancar a cabeça do super-homem. Não, foi então... Essa que foi a grande parada, porque os fãs do Mortal Kombat são fãs do jogo porque é a violência gratuita demais, é espetacular, né? Arranca a cabeça, arranca a coluna vertebral e tal. E aí, quando eles viram isso no versus DC sendo apaziguado, odiaram, né? Então teve aí é ser muito extremista, porque o jogo é legal, ele é meio saudosista, né? Por ser Mortal Kombat e tal. Cara, a DC não vai deixar eu vou lá e botar coluna e tripas nos personagens dele, né, cara? Tá certo, é pra criança também, né? Não, justamente se você se tratar de super-heróis, né? O público, se ficasse restringido a adolescente, adulto. Imagina a imagem, cara. Imagina, sei lá, Mortal Kombat 2, quem jogou no Super Nintendo, no Mega Drive. Uhum. Você o Baraka, ele rasgava você no meio. O jogo é legal, divertido de jogar, eu só achei que faltaram personagens. É, foi pouco. Foi sempre falta, mais, né? Mas sempre falta. Mas personagens cada um. Bloqueados, né? Que a pessoa joga pra desbloquear. Tinha que ter mais, cara. Cadê o Johnny Cage? Johnny Cage. Botando seu óculos escuro e tal. Outro jogo espetacular, muito bom, Dead Space. Dead Space. Para o PlayStation 3 e Xbox 360. Você jogou? Joguei, tem aqui, fodástico. Ele é tipo Alien, sabe? Você tem bichos alienígenas monstruosos indo pra cima de você e você atira pra matar. Só que esse jogo tem duas coisas legais. Uma que é o desmembramento estratégico. Você não atira no corpo, você tem que desmembrar o alienígena pra ele morrer mais rápido. Boa. Cabeça, braços, pernas, etc. É bem mais divertido. E o jogo tem uma coisa legal que ele não tem nenhum display de energia, de munição, nada na tela. Você vê tudo no seu personagem, por exemplo. Tem um tubo na coluna dele, na armadura que... Ah, isso eu achei legal. Que você vê a energia por ali. Você vai começar a tomar uma porrada, o tubo começa a descer. Boa, boa. E nada de coraçãozinho, né, morrendo. Não tem coraçãozinho. Nada na tela. É só o jogo. Boa. É justamente pra te colocar dentro do universo, dentro da atenção, porque o jogo é um jogo de terror, de tensão. Ele eliminou todas aquelas informações de videogame. Você quer ver quantas balas você tem, você vê num projetor holográfico em cima da arma. Você acessa o menu do jogo, abre um projetor holográfico na sua frente, sabe? Se você mexer o personagem, o menu mexe, sabe? É muito legal. Também não deixar de mencionar um jogo que também foi muito esperado para PC, o Spore. Você cria o seu monstrinho? É? Você cria desde um ser unicelular até a conquista espacial. Né? Você faz toda a evolução da parada. Eu vi muita gente reclamando porque ele é muito grande, né? Você sai do planeta, existe uma infinidade enorme de planetas. Sim, Então você fica meio perdido ali também, né? Então... Que nem o Maurício agora. Eu não vejo a hora de me chamarem. Gears of War 2 também, mega sucesso, violência pra cacete. Metal então. Gear 4, pelo amor de Deus. Gears of War é aquele que a gente vende o bonequinho na Store? Sim. Oh. E Metal Gear Solid 4 também. Muito esperado, depois do sucesso foi do 3, né? Na selva. Sim. A volta dos personagens lá, fantástico, tá muito bem feito. A gente não vai falar muito porque ninguém aqui jogou. Comentário genérico. Comentário genérico, tá muito bom. Muito bom. Graficamente perfeito. Se não fosse, né? Yes, we can. Gates, last full game. I'm gonna make this pencil disappear. That's what she said. E muitos sites estão considerando como o melhor jogo de 2008, GTA 4. GTA 4 revolucionou aí em vendas, curto espaço de tempo. É a revolução. Um universo gigantesco. É demais. Cara, pra você ter noção, como você entra na vida do GTA 4, porque você não faz só as missõezinhas. Você vai passear, vai pra namorada pra jantar, vai assistir um stand-up comedy. É o típico jogo infinito, né? Ele tem fim, a historinha dele, mas você pode Você... Matando pombo pro resto da vida na cidade. Você pode comprar no Natal e ganhar outro jogo no outro Natal, né? Exato, cara. E olha só, eu e a senhora Jovem Nerd, uma vez, cara, a gente ficou mais ou menos uma meia hora assistindo televisão do GTA. Cara, olha só. Falar isso não engrandece nada. Claro que engrandece. Isso é uma derrota social inacreditável. Não é, cara? Cara, olha a cara do Maurício. É engraçado, cara. Eu acho isso o fim do mundo. Tô querendo dizer, você não, além de você não sair de casa, você não vê mais televisão. Você vê a televisão do videogame, cara. Muito bem feita, cara. Que programação, cara. Era engraçado, inteligente. Essa programação é real mesmo, só do jogo ou é da TV? Não, era tudo zoado. Por exemplo, tinham lá America's Next Top Model. Eles faziam America's Next Top Hooker. E aí tinha as pintas lá. E aí... Falando em uma coisa do GTA bacana é o sexo, né, com as prostitutas. Tem cada vídeo na internet. Tem cada vídeo na internet maluco, cara. Você pega no carro, vai no pro carro, beco, é. E aí escolhe o que fazer. Não, aí ela paga lá o seu serviço. Ela sai do carro e tu fala: devolva meu dinheiro, minha querida. Essa é velha no GTA. É muito bom, muito bacana. Ai, que horror. Derrota social. Televisão em 2008. Que não teve, né? É extremamente prejudicado pela greve, né, dos roteiristas. A greve dos roteiristas acabou com as séries lá fora e tá fudendo os dubladores agora aqui no Brasil. Que era pra tá chegando e não tá chegando trabalho pra ele. 24 horas foi adiado pra 2009. Por causa da greve. Pois será que foi por causa da greve mesmo? Ou será que eles ficaram com medo de arranjar e preferiram procurar um outro formato, ter mais tempo? Porque teve um negócio de começar a escrever e com uma merda, escreve de novo, né? De repente eles usaram essa desculpa. Eu acho que a greve ajudou muita gente. Ajudou. Calma, deixar guardadinho uma série. Fizeram um filme do 24 Sim. horas. Eu gostei. Redemption. Sabe por que eu gostei? Antes que alguém fale que não gostou. Eu adorei. Porque a gente tá tanto tempo sem ver o Jack Bauer. Que matou a saudade, né, cara? O Jack Bauer, ele lembra todos os clássicos do cinema. Rambo, ele tem um pouco de Rambo, tem um monte de vários. Então, um cara sentimento, assim, ele andando com as crianças, é demais, sim, né? Muito bom. Não é um filmaço, né? Normal. Tanto assim, que foi pra televisão, né? Exato. Não tiveram a pretensão de botar no cinema. Mas foi bom pra criar um barulho, né? É um pré-sexta e sétima temporada, pra mostrar, ó, o mote vai ser esse. Sempre tinha alguma coisa assim, né, que caía na internet, que acontecia entre uma temporada e outra. E esses aproveitaram esse buraco gigante e tascaram um filme, né, pra acordar os fãs, né, cara? Se você reparar, o 24 Horas, os dois primeiros episódios é uma introdução gigante, né, de tudo que tá acontecendo no momento. Então eles fizeram isso no filme e vão começar logo na porrada, né? Então... Vamos botar ele de volta, né? Pros States. Querendo ou não, essa greve beneficiou muito Lost, né? Sim, porque eles conseguiram um acordo de terminar a série em determinada data. Exatamente. Com 6 episódios. Condensou, cara. Não precisa de 20 e tantos episódios com 10 de enrolação. De enrolação, mas eu entendo que é de enrolação. Você queria o Lost Infinito. 30 episódios. Mas eu queria os 24, 22. Mas presta atenção, você não prefere ver um negócio condensado com mais sentido do que... um episódio sobre a Kombi que eles vão remontar. E, sei lá, um episódio sobre... Já me ensinaram assim. Eu vi Lost assim, entendeu? É difícil dizer. Eu acho que 16 episódios, a quarta temporada, eu achei que foi meio forçadão, assim. Tipo, Que isso, cara? Forçada foi a terceira que foi a enrolação do cara. Pô, a quarta a gente falou assim, pô, todos os episódios estão indo direto no ponto. Tem um objetivo. A terceira, cara, era uma enrolação que a gente... Talvez tenha sido isso, talvez porque eu sou um cara enrolado, então. Eu acho melhor eles definirem isso do que acontecer que nem uma série que acaba sendo cancelada porque vai perdendo o público. Na verdade, como a maioria, né? Tem muita série cancelada por causa disso, por causa de público. É muito bom essa visão de vamos ganhar dinheiro durante esse tempo, depois a gente pensa outra coisa. Três temporadas, tá? Um 24, 22, né? Exato. Daí acontece a greve, daí dá o medo de não existir mais Lost, de repente por 2 anos, o hiato ser mais longo do que, do que uma temporada. Daí, de repente, aparece e com 16. É um choque, tu entende? Parece que daí foi feito realmente pra que os episódios não foram direto só ao assunto, mas sim porque a criatividade tá acabando ou... Se misturou na minha cabeça, entendeu? Porque eles aproveitaram isso pra falar, olha, gente, não dá mesmo, tem que fazer, a gente tá enrolando. A terceira temporada foi muito enrolação, cara. Foi. O episódio da Kombi é o pior episódio de todos. Só que o Lost tem um pouco de Star Wars, né? A galera não consegue achar tanto alguma coisa muito ruim. Quando você gosta muito de uma coisa, você aceita com o que vier. Sim, isso é um perigo. É um perigo, entendeu? Porque você pode acomodar o público com uma coisa ruim. Mas eu uso as palavras que o Dave falou ali do George Lucas. O J.J. Abrams já conseguiram ali me conquistar, entendeu? Então, sim. Mas eu não sou conquistado ao ponto de, se ele fizer muita merda, desistir, né? É, mas é que eu tatuei, né? Yes, we can. Bill Gates, last full day. I'm gonna make this pencil disappear. That's what she said. Dexter continua de vento e poupa? Eu não entendo a estratégia do FX, mas eu... Né? Eles assumiram que quem não viu a primeira temporada não vai ver mais. Então eles passam no comercial... O final? No final, não. Toda a série. Em 5 minutos, cara. Pra contar tudo. Se você não viu o Dexter, adiante 30 segundos, que eu vou contar tudo. Ele tem... Meu filho, ele era... Um homem, conta tudo no comercial, cara. Exato, é. Sinistro. Californication? Essa passou batido aqui. Passou. Nunca vimos, não viu? Mas é um sucesso. É, tem a menina do Nene, né? Exatamente. Tem. Não, a garotinha mais novinha. Olha só. Gostosíssima. E ela faz uma ninfeta de 16 anos que o David dá uma traçada nela. Caraca! É sinistro, rapaz. É muito bom o humor. Tem no David, não tem? Toda hora. Todo o programa. Que a gente tá perdendo? Quase pornô. É quase um seriado pornô. Olha aí. Olha, nerds aí. Vejam, vale a pena. Tem peitão, tem bunda, tem tudo. Tem o corpo completo, tem o braço, tudo, tem a tudo. Cabeça. Não, porque assim de primeira era só peito pra cima, né? Bill Gates, last full day. I'm gonna make this pencil disappear. That's what she said. Hero. Ah! Vou pular da janela. Cara, a gente perdeu o mojo. A gente não consegue mais assistir Heroes, cara. É, impressionante. Parabéns, eles conseguiram esmedalhar tudo. E olha que a gente tentou. A gente assistiu vários episódios falando assim: tá uma merda, mas agora a gente já tá assistindo essa porra, então vamos. O pior é que eu continuo vendo. Cara. Eu vou levar até o final. Eu vou pegar tudo e assistir uma vez só. Jurandir é orgulhoso. 2008 rolou segunda temporada e terceira, né? É. Pegou os dois, né? Então, segunda temporada. Nada, né? Segunda e terceira e nada. Nada. É, mó confusão. É. Siler sem poder, dareréu, mexicana lá que chora. Eu achei que o público-alvo de Heroes, desde o início, era o fã de quadrinhos. Cara, que legal essa revisão diferente, realista do negócio e tal. Mas eu acho que agora a coisa tá ficando ruim. Eu não sei quem é o público-alvo do Heroes. Virou um negócio gosta de pop, quadrinhos, né? Já tá achando saturado demais. O Hero, que era uma graça. E tal! Tá insuportável. Ficou insuportável. Teve um acontecimento que a cabeça dele ficou de criança de 10 anos. Então ele fica. Meio de ir voltar no tempo, assim, ele ficou retardado, né, cara? Culimbaram o Hero. Eu não sei o que é, isso é uma opinião pessoal, mas saturou. Eu já não tenho mais saco. Eu já achava uma graça, mas não tem mais saco. Mas a promessa que a quarta temporada. Vai ter quarta. Vai. Heroes agora é assim: primeiro faz uma temporada nova, dizendo que vai ser foda. Vilões, não sei o que lá. É. Aí ele pede desculpa, falou que fez merda, mas na próxima temporada vai ser foda. É sempre isso essa historinha. Isso é que é muito escroto. O que a gente tem esperança mesmo pra salvar essa série é que a Dina Davis entre com a escopeta e estoure a cabeça do Mohinder. Tá na hora, né? Tá na hora. Em algum momento ele vai virar o Jeff Goldblum. Ótimo, ótimo, cara. Falta isso, cara. Ele pegar a escopeta e botar na cabeça. Yes, we can. Bill Gates, last full day. I'm gonna make this pencil disappear. That's what she said. A Grande Família. 30ª temporada. Nossa. Quando a gente fala em TV, a gente não tá falando em Globo, Pedro, né, Cardoso. Não, eu acho que bacana é isso, que hoje aí não existe mais isso mesmo. TV não é nem a TV. TV a cabo, né? É internet. Eu adoro essas minisséries da Globo pela produção em si, não pela história, mas pela produção que eles possuem. Eles podiam fazer uma coisa bem. Tu adora bem a possibilidade forte. Do negócio ser rude. É isso que você tá dizendo aqui. Exatamente. Que pariu, cara. O problema da Globo não é o capital, a produção, então, o problema é o público. É, exatamente. O público não engole certas coisas, então eles têm que capitalizar o negócio. Eles não podem fazer certas coisas. Te mostra o quanto eles querem, como profissionais, e eles se realizam também, sabe? Sim, sim. Eu quero fazer uma coisa boa nessa porra, cara. Eu sei que eu tenho que conseguir meu público e tudo mais, e gerar. E essas séries da HBO, vocês assistem? Mandrake? Ah, não, nunca assisti. Mandrake eu assisti, gente. Achava bacana. É produção pesada, né? É bem HBO, né? Sim, sim. Eu vi alguns episódios só, poucos, pouquíssimos, mas achei muito bom. Miele, fantástico. Foda. Daí seria um trunfo deles, cara. A gente não falou de The Office, né, cara? Continua. Continua fantástico. Vai ter 800 temporadas e vai continuar bacana. Cara, impressionante como eles conseguem se reciclar e se recriar. E a série, ela não perde o gás, cara. Você tem 20 minutinhos o episódio, né? Acho que isso é uma vantagem, né? Porque olha só, quem trabalha em escritório ou já trabalhou, vocês têm que ver. Quem não conhece tem que ver, porque é a comédia da vida da gente, que tem trabalho, dia a dia e tal. Você acha que o assunto vai acabar, né? Ah, já falou tudo de escritório. Já falou sobre viagem, já falou sobre, sei lá o quê, palestra e tal. Mas não, cara. Os caras conseguem. O Steve Carell, né? Tá... Ele é fantástico. Vamos para o nosso obituário 2008. Quem morreu neste ano fatídico? Quero começar com Sir Edmund Hillary. Quem é esse? Foi o primeiro cara a chegar no topo do Everest. Morreu, cara. Que droga, que pena. Saudações pra família. Temos os carimbados já, o Heath Ledger, né? Heath Ledger, infelizmente, né? Deixou... Foi sugado pelo Coringa. É. Deixou saudade. Os comprimidos que mataram ele, né? Eu não sei. Comprimidos depressivos. É, né? Como tem essa... Como se cria esse mito, né? O que, que foi, o que, que não é... É porque não foi... Não sei, na verdade. Nós aqui do Sr. Edmund e tudo bem, morreu, né? Agora do... É. O Heath já ficou... Tá, mas como é que foi? Foi comprimido? Eu sei que tem James Olsen na história, né? Oh. Dele, né, que é sempre sinistro. Que as irmãs, você? Ele tava no apartamento de uma delas. Ai, meu Deus. Olha aí. Quer dizer alguma coisa? Um império de $1 bilhão, sabia? É. Impressionante. Eu acho, né? eu acho que eles estavam revendo, comendo pizza, a primeira série delas, aquela. Né? Ele teve um troço, né? Ele teve um troço. Yes, we can. Gates, last full day. I'm gonna make this pencil disappear. That's what she said. Isaac Hayes. Oh, trilha do Shaft. Morreu. Isaac Hayes, Shaft, e ele era o chefe. O chefe, né? South Park durante muito tempo. Até que ele brigou lá com a galera, que eles falaram mal da Cientologia. O último filme dele foi o Soul Man. Com o Bernie Mac. Que morreu também. Também morreu, né, cara? Comediante. Comediante, fez vários filmes. A Família da Noiva com Ashton Kutcher. Fez o Vendedor de Carro, que vende Bubble Bee pro... Pô, vai uma pontinha. Pô, é. O cara fez só dos filmes sendo um vendedor de carro, até. Ele faz um dos caras do 11 Homens e um Segredo? É por isso que ele se foi, cara. É por isso que ele se foi, tá lá em cima. Os caras só lembravam de mim porque eu era vendedor de carro do Bubble Bee. Ah, eu vim pra cá mesmo. Yes, we can. Gates, last full day. I'm gonna make this pencil disappear. That's what she said. Beto Carreiro. Oh, Beto. Nossa, Beto Carreiro. Pô, eu era velho pra caralho. Ele ficou super conservado. É? Morreu, levar, já assustou, porque ninguém esperava. Ele foda, né? Ele tinha 70 anos, cara. Fiquei chocado. 70 anos? É! Esse cara me chocou, cara. 70 anos. Ele é de 37. Ele tinha 71 anos. Olha só, cara. Roy Scheider. Caçador dos tubarão em tubarão de Spielberg. E o The Jazz, né, também. Pescador. Ele era o pescador do tubarão? Não, não, cara, não, você, não, cara. É o xerife, é o xerife. Cara, Deus me dê força. Ele era o pescador do tubarão. Era o cientista, Jovem Nerd. Não, o xerife. Eu já sei quem é, o xerife, óculos gigante. Puta merda, cara, caçador de pescador. É, Sequest, né? Sequest. Valeu, do... aqui, tá para qual o vendedor do Bubble Bee? O Sequest. O cara morre e lembra do pior trabalho dele, né? O cara do sequestro. É. Sabe quem morreu também? Rubens de Falco. Ó. Oh. Escravizaura. Não. Que sério? Isso? O cara que fazia o senhorzinho lá da Escravizaura. Vocês não lembram? Claro, sim. Lógico. Caraca, não lembro o que é Rubens de Falco. Impressionante. Michael Crichton, escritor, Jurassic Park, Enigma de Andrômeda, milhões de outros livros que viraram filme, muito bom, escritor de ficção. O Spielberg disse que o trabalho dele foi só visualizar o que ele escreveu, cara, porque a criação do cara foi fantástica. Já li vários livros. Fez até o Coma também, né, aquele do Michael Douglas, nos primeiros filmes do Michael Douglas. Criou o ER. ER? Tá aí até hoje. Plantão Médico? Plantão Médico. Olha, beleza. Ele queria fazer um filme do ER, assim, com médico e tal, e tava falando com o Spielberg sobre isso, e o Spielberg, legal e tal, mas o que, que você tem mais aí? Ah, eu tenho aqui uma história de dinossauros e DNA. Aí o Spielberg, não. Então, legal. Aí o ER acabou virando um seriado, tá? Até hoje no ar. Mas a última temporada agora do ER, né? Ah, a última temporada há vários anos, né? Que não, mas é a última mesmo, inclusive tava cotado pro George Clooney voltar pra... Olha! Pra fazer uma ponta do personagem dele, né? Uh-huh. Muitos anos depois. Qual é o nome desse cara mesmo que você falou? Michael Crichton. Ah, sabe quem morreu também? Ah. Steve Gerber. Quem? Steve Gerber. Não, assim, não quero que você repita. Cara, ele era escritor de histórias em quadrinhos, criador do personagem Howard o Pato. Ah, que beleza. Pereceu. Ai, cara, ele tá feliz por ele ter perecido. A gente comemora a vida do cara, a existência dele de alguma forma, né? Cara? Ótimo. Morreu também Gary Gygax. O Gygax. Sim, do criador do Dungeons & Dragons. É isso, exatamente. Sim, nosso amado RPG Dungeons & Dragons. E a Zella Gattai também, de escritora, morreu. Tá. É uma personalidade brasileira, Jovem Nerd. Você não sabe quem é a Zella Gattai? Não. Caralho! O cara está assumindo a ignorância dele aqui. A gente não dá pra saber tudo. É, Jorge Amado, você sabe quem é. Sei. Ela era esposa do Jorge Amado. Ah, sim. Aí, agora eu liguei o nome que à pessoa. Que dizem que foi a maior fonte de inspiração pro Jorge Amado em tudo, né? Agora, só o negócio do nome, entendeu? Ah, ótimo. Vale falar também do Stan Winston, o criador de efeitos especiais aí de Edward Mãos de Tesoura, de Jurassic Park, até citado. Morreu também? Aqui. Morreu também. Porra. Daqui. Tem uns que dão tristeza, né? Charlton Heston morreu. Terremoto, 10 mandamentos. Malditos macacos, rapaz. Lembra do filme bom. E Sidney Pollack morreu também. Sidney Pollack. Sidney Pollack. Paul Newman. Paul Newman. Dercy Gonçalves. Cara. Finalmente, né? Ou não, né? Caraca, fui enterrada de pé, cara. É, sensacional. Foi, mas ela lutou bravamente, ela nossa, dizia, né? Nossa, ela ficou anos, um ano só, porque a gente só fez uma vez. O Quem Não Morreu, ano passado ela não morreu. Mas a DC é uma personalidade, né, do Brasil aí. Entenda isso como quiser. A polêmica, né? Ela foi uma das poucas que falava palavrão abertamente na rede nacional, né, cara? Sabe quem morreu também? Visconde de Sabugosa. O Visconde de Sabugosa Vale. Morreu. Nossa, eu odiava. Bom. Não, culpa, não é culpa dele, é um gosto pessoal, mas é. 2008 morreu muita gente, né, cara? Sempre morre bastante. É, impressionante. É que morreu sempre, muita gente conhecida, né, cara? Essa aqui é a questão. Araquém Peixoto morreu, Jovem Nerd. Araquém Peixoto. Esse é sacanagem. Ele é irmão do Calbi Peixoto. Ah, oh. Tá bom, então. Falando em irmão, Guillaume Depardieu, filho do Gerard Depardieu, morreu. Morreu também. Ele era novo. Filho da besta. Parece uma besta. O Richard Wright morreu, tecladista e criador do Pink Floyd. Um doce. Jamelão morreu. Jamelão, grande Jamelão. Meu Deus. Valdir Soriano. Da minha terrinha lá de Fortaleza. Demais, Valdir Soriano é o clássico. Ela, eu não sou cachorro. Isso, não. isso. Chapéuzinho, é demais, de cowboy de lado. Boa, fã, tá os óculos gigantes. Assim, e o Arthur da Távola também, que acho que faz parte dessa turminha. Sim. Sabe quem morreu também? Yves Saint Laurent. Já virou marca há muito tempo, então... É purpurina, né? Morreram 3 últimos sobreviventes da Primeira Guerra Mundial, soldados. Sério? Morreu, olha, Lazare Ponticelli, que era francês, com esse nome, não dá pra entender porquê. É. Yakupo Satar, que era russo, nascido na Siméria. Siméria, o Kuno? Nasceu Siméria. Nascido na Criméria. Uh-huh. E morreu Delfino Borroni. Que era italiano. Jesse Borro. Da Primeira Guerra. Primo do Jesse Borro. 3 veteranos que morreram. 3 veteranos? Nesses países específicos. Ah, sim. Aí acabou, não tem mais ninguém vivo da Primeira. Na Itália, na Rússia e na França não tem mais nenhum veterano vivo. Acabou os donativos. Michele Greco morreu, Jovem Nerd. Não é. É mafioso. Ele era conhecido como o Papa. Não pode dizer que ele morreu de velhice, não. Albert Hoffman, químico suíço que criou o LSD. Morreu tarde, né? Não, durou pra caralho. Não deve ter usado, né? Criou e passou adiante. Edna Parker, que era a americana com mais de 100 anos que durou mais tempo. Ela nasceu em 1893. Ah, era aquela que votou no Obama, que apertou lá o negocinho? Eu acho que sim, que ela morreu em 29 de novembro. Acho que foi ela. Caraca! Ela votou e pá! Pá! E ó, esse aqui vocês vão ficar... vai ter um furor quando eu falar. Morreu Lorenzo Odone. Ele era o paciente que os pais pesquisaram e deu o nome do filme O Óleo de Lorenzo. Ele é o Lorenzo do Óleo de Lorenzo. O cara morreu? Ele morreu com quantos anos? 30 anos. Mas pela doença que ele tinha, durou pra caralho. Com certeza. Já muito tempo. E agora, quem não morreu em 2008? Lorenzo Lamas. Já morreu. Quero adicionar Amy Winehouse. Não morreu. Parabéns, né, não cara? Não morreu. A Britney Spears, ela fez 27 anos? Vai fazer 27 anos? Pode, tá chegando. Na idade, tá chegando, não morreu, tá aí. Quem Jean-Claude mais? Van Damme. Caraca, Jean-Claude Van Damme não morreu. Tá ressuscitando, pelo contrário. O Sly ressuscitou mais forte ainda. Exatamente. JVCD em breve aí no cinema. Nossa, o que, que vai ser esse filme, né, cara? JCVD, né? JCVD, perdão. JVC, né, cara? JVC. Um AVC pra ti, João. Um AVC pra ti. O DVD ainda não morreu, né? O DVD tá aí, firme e forte. Morre, não morre, né? Exato. Peter O'Toole não morreu ainda e continua fazendo filme. Caraca, esse Mel cara... Brooks não morreu ainda. Mel Brooks, cara. Ah, que... George Bush tá lá, né? Um vaso ruim no quê? Obama não morreu, né? Sim, não, é, Obama, o Obama está entrando a partir deste ano na lista na de lista. Não morreu. É. Né? Não morreu Obama ainda. Cuidado, né? Obama. Mas é perigoso. Pra finalizar, como sempre, já... Figura carimbada na nossa lista, Oscar Niemeyer. Cara, o eterno, tá, né? Não morreu, né, cara? Quem disse que a fonte da juventude não existe, aí ele construiu ela e escondeu em Brasília, né, cara? Beleza. That's what she said. Agradecemos a todos pela audiência em 2008. Muito obrigado pelos elogios, críticas, sugestões e caneladas. Agradecemos aqui a presença de Jurandir e Maurício. Ouçam a outra metade deste programa no Rapadura Cast. Sim. Agradece aí, né, ao vivo viajaram 2.000 quilômetros pra vir aqui só gravar pra gravar esse podcast. Fábio Abu está namorando. É, rapaz, moça. Não é um personagem, não é imaginário, ele não desenhou. É de verdade, ele desenhou para ela, olha que romântico. Oh. Eu acompanho via Twitter. A cantada do século XXI, né? Não, e acho que eu fico imaginando a próxima história das Princesas do Mar. Primeiro namoradinho. Vai ser um siri com as princesas, assim, né?